pra sei lá. Um lance daqueles filmes pra chorar. Um beijo ardente à luz do luar. Cenário perfeito, flores no jardim. Hoje eu te quero todinha pra mim. Imaginei uma cena só nós dois. Vi para o mundo e fica tudo pra depois. Imaginei uma cena só nós dois. Vi para o mundo e fica tudo pra depois. Imaginei uma cena só nós dois. Assim daqueles filmes pra chorar. Um beijo ardente à luz do luar. Cenário perfeito, flores no jardim. Hoje eu te quero todinha pra mim, yeah. Imaginei